Dinheiro em 2022, consequências o vem depois. Chegar na mansão no esportivo de luxo, sem esquecer o 2x2. Não entende a pegada nem a disciplina, meu foco qual é? Não é ostentação, não. Não é exibição também não. É mostrar pros menor que tem mais opção. Autovalorização é buscar o melhor, exaltar o lado bom, aprimorando o dom. Sou cria do rap, nasci no boom bap, vivo no underground, avançado no trap. Quem não conhece, grava KG na versão trem bala. Rap gangsta sem trava, dispara verso glocada, deixando sua mãe chocada. Meu papo é reto, sem pausa. Nesse beat eu me sinto em casa, então calma, tia, relaxa. Não quero que é seu, não embaça. Deixei sua filha sem graça. Gangsta de condomínio chora no colo da mamãe. Enquanto nós comemora, vamos estourar champanhe. Só quero que é meu, vim buscar, vim pra incomodar. Sem mancar bancada, disparo o ratatá. O que eu quiser comprar, sonhar, realizar, virar. Vim desde os 14 no game, quase 30 na gangue. Sem pagar pra verme, pitbull de internet. Fala, tô passa mal, esquece. Nós é viral, nós é a febre. É o vírus sem cura, é o teste. Rap sem bula é a peste. Nós é Big Lebron, chega monstrão, dando condição. Joga seleção, fita de drão, pega a visão. Sem boi pra moscão, cuidado, João. Cuidado que a rua sabe, de longe já reconhece. Botando a cara no bang, pronto pra bater de frente. Volto nessa arena, faço um estrago, disparo meu verso, relato fato. Exterminador de amigo falso, tá nascente e destravado. Chego postulado e deixo o rastro, referência por onde passo. Fica ligado que nem super-homem, tinha o peito de aço. Então tira a sorte grande, pega esse aprendizado. Pra morrer basta tá vivo, e no gueto é um passo em falso.